Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas. Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no omoplata. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante. É de verdade, não de embalo, devastador. Rodrigo Minotauro, resistente como uma armadura. Marcos Ruas, pedra dura, é isso, peito riso. Shimu, Babalu, um, dois, bum. Tem que ser duro com o inimigo, guerreiro não se intimida. Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva. Fúria Muay Thai, Anderson Silva, Wanderlei Silva. Vem que vem, mas vem na fé. Chute box tem vida, Rudimar e Pelé. A força vem do alto, pronto para o macaco. Sem temor, sem medo, Luiz Azevedo. Tá conosco, é mais um crente. Pra Rui San, astuto como a serpente. Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente. O ensinamento adquirido não foi jogado ao Léo. Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel. Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros. Ensina motivação para ser mais um guerreiro, mais um guerreiro, mais um guerreiro. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. Queima mão pesada, então toa, pó, pó. Acelino, pó, pó. É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra. Evidência viva, peso pesado, Adilson Rodrigues Maguila. Quem foi que fez os gringos norte-americanos chorar na americana, aplicada por mãos sul-americanas? Muito mostraram que aqui não tem só banana. Gracie Clan, Royce Hickson, meu sensei, Rocian. Jiu-jiteiro, não é kamikaze, mas também não tem minha morte. Confio em Deus, não conto com a sorte. Tem que citar, jacaré pé de pano, Vitor Belfort. Fé em Deus, Jesus é a rocha forte. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. Seja no Pride, Mac, UFC, nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste ou SP. O inimigo se levantará contra você. Saiba se defender, o punho é importante, mas quem manda é a mente. Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente. Deus é por nós, abriu o mar para passar os valentes. Fecha a mão, cerra os dentes, a luta principal não é contra a carne. Satanás é o seu real oponente. Nosso povo mostrará o quanto é forte quando quebrar os braços do tio Sam na Armlock. Lute limpo, pois a vida tem regras, cuidado para não infringir. Faça como fez Davi, se o gigante Golias se levantar, manda vir. Bota pra dormir, bota pra dormir, bota pra dormir, ele. Apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo. Com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, liquida vagabundo. Entre na arena e não trema. Apaga, mas não bate, vá até o fim. Apagar, mas não bater, significa perseverança. Não desistir do objetivo, significa ganhar da forma honesta. Vencer as fraquezas, superar seus limites. Não buscar atalhos, mas percorrer inteiro o árduo caminho até a glória. Não desista, nunca, não se deixe destruir. Não se entregue ao sistema como fazem por aí. Entre na arena e não trema não, irmão. Entre na arena e não trema não, irmão. O mundo é um tatame frio e desolado. Nele só vence quem tem Deus ao seu lado. Jeová é comandante, você é soldado.